mil vezes te esquecer, mas no fim desejei você só para mim. Vem com Léo Ferreira, chorei. Acabou assim tão de repente. Não houve confusão com a gente. Quem desistiu foi você, então me diz por quê? Fizemos tantos planos se você já tava decidida a não viver. Agora me pede pra te esquecer. Irretocável é nossa forma de amar. Quando eu paro para imaginar de tudo que vivemos e da saudade que ainda tenho. Irretocável é nossa forma de amar. Quando eu paro para imaginar de tudo que vivemos e da saudade que ainda tenho. Amor, se quiser voltar, ainda volto. Amor, se for pra implorar, eu imploro. Eu quero te esquecer, mas nossa música toca no rádio. Aí fica difícil te esquecer, fica difícil de viver. Eu não quero lembrar você, mas vira e volta eu lembro seus abraços. Difícil te esquecer, fica difícil de viver. Vem com Léo Ferreira. Chame no zap que eu vou. Portal do Arrocha. Irretocável é nossa forma de amar. Quando eu paro para imaginar de tudo que vivemos e da saudade que ainda tenho. Irretocável nossa forma de amar. Quando eu paro para imaginar de tudo que vivemos e da saudade que ainda tenho. Amor, se quiser voltar, ainda volto. Amor, se for pra implorar, eu imploro. Eu quero te esquecer, mas nossa música toca no rádio. Aí fica difícil te esquecer, fica difícil de viver. Eu não quero lembrar você, mas vira e volta eu lembro seus abraços. Aí fica difícil te esquecer, fica difícil de viver. Eu vou te esquecer.